Muda-me pra sempre. Quero ser livre do que me mantém aqui. Sem sorte, mas com você aonde eu for. Muda-me pra sempre. Quero ser livre do que me mantém aqui. Sem sorte, mas com você aonde eu for. Procuro um caminho na vida, alguém pra me guiar. Um remédio, uma droga pra me aliviar. Vivi sozinho, chegar em algum lugar. Me jogaram na vida sem tempo pra ensaiar. Coisas erradas me movem, ande comigo, comprove. Preciso que me renove antes que eu me reprove. Vou com o porte da sorte, às vezes me sinto forte. Mas bati de frente e dei de cara com a morte. Talvez igual Kendrick que tá no meu DNA. E o padrão desse mundo sempre vai me guiar. Coração bate, cê sente a vida passada de repente. Olho pra trás, não pra frente, com tanta loucura na mente. Tento matar minhas dores, mas eu tô quase zumbi. Vivo em frenesi, já decidi sucumbir. Pra você ver, fui ver DPT. Comprove que a vida não é igual na TV. Vejo garrafas em volta, drogas e muitos correndo. Mais garrafas em volta, drogas e muitos morrendo. Corpo pio. Com um pouco de lean, nunca me senti tão bem assim. Felicidade instantânea, sempre me enlouquece. Vomito, corro pro banheiro, ajoelho e faço uma prece. Mal trapilho sem trilho, ao pai me refiro. Se precisar, nasço de novo de criatura pra filho. Muda-me pra sempre. Quero ser livre do que me mantém aqui. Sem sorte, mas com você aonde eu for. Muda-me pra sempre. Quero ser livre do que me mantém aqui. Sem sorte, mas com você aonde eu for. Maquiagens falsas pra esconder a tristeza. Uma bela leveza da beleza e impureza. Numa guerra de ego, no desapego me apego. Trafego cego, me entrego. Sempre o que carrego me satisfaz. Mas tô no fim em pedaço. Próximo passo refaço, traço pra ver se renasço. Com tudo que faço, não preencho esse buraco. Vivo recolhendo os cacos de um coração opaco. Vídeo de morte na night, mal fazendo strikes. Na bad vibe dos fights, da aceitação por like. Numerados desesperados pra serem valorizados. Venerando celebridades, sorriso costurado. Ouvindo não faça, sim faça. Amizade desfaça, se afasta. Arrasta, se mata, se faça. Se é fraca, fracassa. Preciso de um novo caminho. Eu já não consigo mais. Com a direção pra ação, me mostra como se faz. Se apresse, não esquece antes que de novo eu tropece. Enquanto aqueço, me apresse, meu medo desaparece. Me entrega, te complete, me ajude a persistir. Me faz sentir pra não ver longe de ti. Renova minha mente com uma nova realidade. Quero comprovar sua boa e perfeita vontade. Muda-me pra sempre. Quero ser livre do que me mantém aqui. Sem sorte, mas com você aonde eu for. Muda-me pra sempre. Quero ser livre do que me mantém aqui. Sem sorte, mas com você aonde eu for.